don't break my heart, my Lana. Você encontra tudo para o seu celular. Estrada do Maquari com BR, em frente ao Mercado Central de Ananindeua. É bom poder beijar, amor, teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. Calcinhas, 13 de maio e Santo Antônio, Belém, Pará. Deixa que eu mostre pra você meu sentimento de amor, meu sentimento de amor. Vamos tentar. Não